Paulo Tan 3193, pronto para o táxi com 152 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alterna Campinas. Tan 3193, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste 10.02. Autorizado via Índia, no ponto de espera, chama torre 118.95, com ajuste 10.02. Salvador, muito boa tarde, é o TAM 3283, informação Oscar, gate 06. Brasília, nível de voo 360. TAM 3283, boa tarde, avante para a cópia. Aguardando o TAM 3283. Salvador, passadeiro 2262 para táxi, 48 a bordo, 4 horas e 20, alterna Salvador. Passarela 2262, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95. Ajuste 10.02. 2002, um ajuste via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118.95, 2262. Prossiga, triplo 5486, boa tarde. Ciente, aguarde para a cópia, triplo 5486. TAM 3283, pronto, cópia? Pronto, cópia, TAM 3283. TAM 3283, autorizado Brasília, via UP Zulu 17, nível 360. Decola da 10 com curva pela direita, saída Arbor, transição Elefa, aciona 5112, controle 119.35. Autorizado Salvador, Brasília 360, via UP Zulu 17. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbo, Elefa, 5112 no transponder, controle 1935, TAM 3283. TAM 3283, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Chamaremos, TAM 3283. Trip 5486, pronto, cópia? Trip 5486, autorizando lençóis em rota direta. Nível 200, decola da 10 com curva pela esquerda, saída Momo, transição VATAP, aciona 5115, controle 119.35. Trip 5486, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Paulo, TAM 3805, passo de acionamento. TAM 3805, autorizado, puxa acionamento, chama para táxi. Trabalhar para táxi, Salvador. Bom, boa tarde. Luna 397, autorização é o 360 Congonhas. Luna 397, boa tarde. Aguarde para a cópia. Vai dar o copo. Luna 397 autorizado São Paulo via UpZulu 16, nível 360, decola da 10 com primeira curva à direita, seguida da Euleda, após direto bridge. Aciona 5120, controle 119 decimal 35. E 360 ao nível, São Paulo com mais, decola da 10 curva à direita, via UpZulu 16, saída da Euleda Bridge. 5120 no traçado, 1935 no controle, igual no 397. Luna 397, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Chama. Tribo 5474, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 5474. 3205 para o táxi Galeão, 0409 com 182 a bordo. Confirme então, 3205. 3805 Galeão, 0409 com 182 a bordo. Luna 3805, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1092. 1092, ponto de espera 1895, Luna 3805. Estacionamento no gate 06, Luna 3283, com informação Oscar. Salve Salvador, TAM 3283, que estiver estacionamento no gate 06. TAM 3283, autorizado, chama para o táxi. Maremos o táxi, TAM 3283. Tribo 5474, autorizado, ingresso na Juliette, pátio 03. Juliette para o pátio 03474. táxi do TAM 3283, 180-350, Ribeirão Preto. TAM 3283, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, no ponto de espera chame torre 118-95, ajuste 1092. Ajuste 1092, via Pátio Índia, ponto de espera chame torre 3283. TAM 3283 na escuta do solo? Na escuta da 3283. Mantenha a presente posição, por gentileza. A aeronave da companhia cabeceira está com o passageiro passando mal. Só coordenar com a tua aqui. Então, você pode prosseguir então pela Bravo aí à esquerda, e o Urbano vem à sua direita pela Charlie. Pode prosseguir à esquerda e ver a Bravo até a cabeceira, e o tráfego vai liberar aí à sua direita pela Charlie. Pode prosseguir até a cabeceira então, e chame a torre agora 1895 presente. Salvador, Bruno 397, puxa e pega acionamento. Bruno 397, autorizado, puxa acionamento, chama para táxi. Calma, bom táxi, Bruno Salvador, Bono 397 para o táxi. 170 no PA Milton, 23 horas e 50, até no Galeão. Bom, 397, autorizado táxi, via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 2. Ponto de espera, chame 295. Solo, Oxana 63, 15. Solo, Oxana 63, 15. Oxana 63, 15, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, Oxana 63, 15. É 320, lembrou. Oxana 6320, continue táxi via Alfa, reponte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. solo 2010 da Sierra. Puxando a 6320, autorizado ingresso na Juliette, portão 06. Juliette 06. Solo 35426, nosso postete para mim. Autorizado, puxa acionamento chamar táxi 35486. Chamar a táxi 5486. Solo 35486, para outro táxi, POB 354 horas, altera essa ordem. 35486, autorizado táxi, via Pátio Índia, até o ponto de espera da pista 10, lá chama torre em 118 decimal 95, ajuste 10 no 2. Pátio, é o ponto de espera da 10, no mesmo 118 95486. Fala, Azul 4116, estivemos aqui sempre. Azul 4116, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 4116. Solo, Salvador, trip 5626, Libron na Delta. Trip 5626, autorizado táxi via Alfa Juliette, pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, 5626. Tango Lima, Kilo Bravo, prossiga. Lima Kilo Bravo, autorizado Augustina, nível 090, decola da 17, saída Lotar, aciona 5137, controle 119.35. Torre 119.35. Firmo, Bravo Kilo Whiskey. Bravo Kilo Whiskey corrigindo. Correção, Lima Kilo Bravo corrigindo. Torre 118.95. Controle 119.35. Lima Kilo Bravo, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre em 118.95. Good afternoon, China 6315, information Papa. China 6315, stand by, it's clearance. Roger, NCM to depart. China 6315, departure, dial Little Bridge. Little Bridge, thank you, 6315. Bravo que Luiz, que aguarde para cover. Saulo Salvador, Gol 9074, livro na Foxtrot. Gol 9074, autorizado táxi V Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 049074. Paulo Salvador, muito boa tarde, o voo da 885 entrou, não. Voo na 885, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05, voo 1885. Salvador, boa tarde, o Chanel BA 142, fala Sapapá, autorização Recife. O Chanel BA 142, boa tarde, aguarde para a cópia. Boa noite. Alfa Lima Uniforme número 3 para cópia, aguarde. Bravo que Luiz, que pronto para cópia? Retorno Bravo que Luiz, que autorizado Salvador, Salvador, mil pés, decola da 17 com curva pela esquerda. Segue o corredor forte, acena 0116, controle 119.35. Bravo que Luiz, cotejamento correto para acionamento e puxa e chame torre em 118.95. Papá Romeu, Alfa Lima Uniforme, na escuta, cópia? Salvador Veracruz mesmo, é isso? O número pés no corredor? Ok, Salvador Veracruz, o número pés decola a pista no 7, a curva direita, sai o número pés pelo corredor Axé. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, acione o core 0-1-7. Transponder 0-1-1-7, a torre 118-95. 1-0-1-1-7, 118-95, a torre. Está no pátio da mata? Já está o POVG. 02, para acionamento, táxi decolagem 2-18-95, ao tempo no 0-1-2, boa viagem. Alfa Lima Uniforme. Oceanair 6315, clear it to Guarulhos Airport via Upper Zulu 16, flight level 360. Dial departure Leda after bridge, takeoff runway 10. Right turn is called 5133. Salvador approach 119-35. Okay, Roger, traffic level 360 to 7 Bravo Romeo, Guarulhos, via Upper Zulu 16. Departure dial, Leda, bridge, DM, Upper Zulu 16. Departure runway 10, right turn after takeoff, call code 5133. 119-35, Ocean 6215. Oceanair 6315, read back is correct, report ready for startup and pushback. Will do, Ocean 615. Já tem a cópia do 6142? Oceanair 6142, autorizado Recife, via Amper Whisky 58, nível 350. Decola da 10 com curva pela esquerda. Saída Puca, transição Caju. Aciona 5147, controle 119-35. Autorizado Recife via Upper Whisky 58, nível 350, decola da 10, pera com a esquerda, Pucaracaju, transponder 5147 e o controle de saída 1935, Oceanair 6142. Oceanair 6142, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Chama lá. Gol 1164, na escuta do sol. Gol 1164, autorizado táxi, via Alfa Juliette, portão 11. No través do portão 08, atente ao follow-me. Solo Salvador, Oceania 6326, Livrão Eco. Oceania 6326, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 6326.